me iludiu com palavras bonitas, dizendo que era eterno nosso amor. Vai, me deixa aqui, então vai. Já fez a escolha, então vai. Esquece que um dia eu te amei. Olho pro céu, lembro de nós. Me diz como te encontrar, amor. No quarto, fotos pelo chão. Uma segurando sua mão, sorrindo, jurando sempre me amar. Então chorei me sentindo feliz. Te abracei quando me disse que não ia ter fim, mas só mentiu pra mim. Destruiu o amor que acreditei nunca ter fim. Quando te olhei, estava de partida. E aquele adeus, por fim depois doeu. Mas vi que foi nossa despedida. Mas quando acordei, do meu lado, amor da minha vida. Banda LD, DJs Léo e David, os maninhos das mixagens em Santa Isabel. A noite cai, me sinto só. Olho pro céu, lembro de nós. Me diz como te encontrar, amor. No quarto, fotos pelo chão. Uma segurando sua mão, sorrindo, jurando sempre me amar. Então chorei me sentindo feliz. Te abracei quando me disse assim, que não ia ter fim, mas só mentiu pra mim. Destruiu o amor que acreditei nunca ter fim. Quando te olhei, estava de partida. E aquele adeus, o fim depois doeu. Mas vi que foi nossa despedida. Então quase não acreditei, mas quando acordei, do meu